15 para as 6, mas tudo bem. Ele acorda cedo de manhã, sem ninguém. Toma vitamina de maçã, nunca perde tempo. Pega a prancha e sai correndo na mochila, o raspador, biscoito e protetor. E vai pra praia só de bermuda, porque ele é o melhor bodyboarder da minha rua. Anoitecer.